dia, para sempre rei dos reis. Oh, ah, erga tua voz nesse dia, exalte a Ele, soberano sobre tudo, soberano sobre tudo, rei dos reis, Senhor, rei dos reis, meu Deus, meu Salvador. Rei dos reis, soberano sobre tudo, sobre a terra e céu, tu és Deus, tu és Deus. Vem com tua majestade, vem com teu manto de glória sobre a nossa geração, Deus. Seja exaltado, Rei dos reis, exaltado, Rei, oh, sobre tudo, Senhor. Escute, feche os seus olhos. Entra na minha casa, Rei, com sua majestade, com sua glória. Vem sobre a minha família, com teu poder, Senhor. Oh, vem, oh, vem, vem restaurar nosso lar. Com tua majestade, Jesus disse isso claramente, que a nossa casa, a nossa vida poderia ser realmente um sinal claro do reino de Deus aqui na terra. Diga comigo: Senhor, venha o teu reino e faça a tua vontade na minha casa, na minha vida, na minha vida. Levante a tua mão e diga mesmo: vem, Senhor. É o que eu desejo na minha casa, Deus. Oh, vem, vem, clame a Ele. Clame a Ele, clame a soberano, tu reinas sobre tudo, reinas sobre tudo, no trono tu estás, soberano, tu reinas sobre tudo, reinas sobre tudo.